congregação, escutai a voz, a justiça clama, erguendo a sua luz no coração. Forjam-se iniquidades, mas em ti, Senhor, encontramos verdades. Haverá uma recompensa, Senhor, para o justo que busca teu amor. Em meio à dor, tu és meu abrigo. Justiça vem, Senhor, eu te sigo. Os ímpios erram desde a sua mãe, mentiras proferem, oh, que tristeza vem. Como a serpente, eles se escondem, mas o teu poder, Senhor, não responde. Haverá uma recompensa, Senhor, para o justo que busca teu amor. Em meio à dor, tu és meu abrigo. Justiça vem, as forças que querem nos oprimir, arranca os queixais, faz o ímpio sucumbir. Como águas que escorrem, assim eles se vão. A luz do teu juízo traz a libertação. Para o justo que busca teu amor, em meio à dor, tu és meu abrigo. Justiça vem, Senhor, eu te sigo. Deverás a um Deus que nos julga na terra. Essas letras refletem a mensagem bíblica de justiça e a recompensa divina, mantendo um tom de adoração suave e íntimo.